Pastor 87, a Torre de Salvador. Pastor 87, a Torre de Salvador. Pastor 87, na escuta do solo. 87, a Torre de Salvador. Pastor 87, na escuta. Pastor 87, mantenha a posição antes da Juliette aguardando o ingresso. Pastor 87, mantenha a posição na taxiway Juliette. Aguarde para o ingresso, Juliette. Meia decolado aos 1-3, chame agora o controle Salvador em 1-1-9-8, bom voo. Controle 198, grato. Pastor 87, confirme como recebe a Torre de Salvador. Pastor 87, recebe a Torre de Salvador na frequência 1-8-95. Pastor 87, a Torre de Salvador na frequência 1-8-95, como recebe a Torre? Salvador, gol 864, uma milha de distância. Por gentileza, faça um cheque de rádio. O senhor não vai poder ser autorizado a decolar caso não esteja conseguindo contato bilateral de rádio com a frequência 118.95 agora do torre, ok? Sim, frequência. Copiado, eu estou fazendo chamada do senhor para a frequência 118.95. O senhor não está ouvindo ou não está me respondendo nessa frequência. Por favor, vou desligar o rádio aqui e ver se melhora. Faz uma chamada, por favor. Oi, pastor 87. Para o táxi, eu estou 3191, 210 a bordo, atualmente 3 horas e 33. E opera com a pila. 3191, táxi autorizado até o ponto de espera da pista 10, via parte 1, táxi Índia. Ponto de espera 21-18.95. Como recebe? Copiado, pastor 87. Pastor 87, siga o Airbus da TAM como número 2 para decolagem, via taxi Juliet, parte principal e taxi Índia. General na vista, gol 864. Gol 1864, tráfego avistado, pouso autorizado, pistão 0, vento 1180 graus, 119. 780 com 11 nós, gol 864. Gol 1864, informa, pista molhada. 78864. Oi, bom dia, voo 1162. Voo 1162, ajuste 1022, mantenha a aproximação, reporte visual com campo. 1162, chove sobre a pista agora? Chuva leve sobre o campo, voo 1162, pista molhada. Ah, tá, tá, obrigado. Voo 1864, no solo 18, livre direita, chame solo em 121, décima 1. 121, no 1864. É, torre o gol no 864, informa que avistou a 800 pés. Copiado, 800 pés no 864, grato. Ah. Obrigado. Gol 1162, informa o teto estimado de 800 pés. Entendi, obrigado. 7 portão 05. Alfa Juliette para o 5 no 864. Mantenha a ponte de espera. Salvador, 2719 da Azul, portão 3, pushback 62, ciente, tráfego avistado. Autorizado pouso, pistão 0, vento 170 graus, 08 nós. Livre pouso, 1-0, gol 1-62. 3191, avista a Boeing da Gol na final. Afirmativo. Ciente, TAM 3191, após passagem da aeronave da Gol na pista 0, autorizado a olhar e manter, pista 0. Após passagem da aeronave da Gol na final, aqui mantendo 0-3191, no avião. Uno 162, no solo aos 21, ao livrar chame solo Salvador em 121, décima 1. 1211, ao livrar o 162, grato. Salvador, bom dia, voo comando 62, táxi aprovado via Alfa, chame a Cidade Juliette. Táxi aprovado via Alfa, chame a Cidade Juliette, qual o 62? Pastor 87, autorizado, Alier manter, pistão zero. Autorizado, Alier manter, pastor 87. Táxi azul 2719, POB de 108, 4 horas e 20, Ribeirão Preto. Confirma a alternativa autonomia? 4 horas e 20, Ribeirão Preto, Serra Brava, Romeu Papá. Azul 2719, táxi aprovado, até o ponto de espera da piscina 0, direita via Índia. Ponto de espera torre 1, 18.95, PNH 1022. Gente, direita 295, ó, azul 271. Tá 3191, decolar 224. Chame controle de Salvador em 119, décima 8. 198, 3191. Boa, 2719 da Azul, no ponto de espera da 1-0, pronto. Azul 2719, autorizado a linha e manter, pista no zero. A linha mantém, 2719. Sete, portão? 10, 1-0. Sistema, que é 1-0, portão 10, por 9-2, obrigado. Decolado aos 25, chame controle Salvador em 119.8. Chama controle 198, pastor 7, Azul 2719, autorizado decolar pista 0, vento 170 graus, 079. Autorizado decolar pista 0, azul 2719. 19 cruzando o I-7. Azul 279, decolado aos 29, estamos em controle em 119, décima 8. 198, azul 2719. Vitorinha Juliette, prossiga. Você escuta? A gente está operando com 2 mil de visibilidade e mil pés de teto, ok? 6200 na escuta da torre. Pronto, chega, visual. Xiste, Oxenda 6200, tráfego avistado. Autorizado o pouso, pista no 0, vento 180 graus, 109. Xiste, autorizado o pouso, Oxenda 6200. Oxenda 6200, informo pista molhada e chuva leve na segunda metade do campo. Xiste, Oxenda 6200. Siga com informação, Vitor, bom dia. Ok, Vitor, em Juliette, o aeródromo ainda permanece em instrumento, ok? Mantém escuta. Luna 556. Luna 556, bom dia, aguarde cópia, prepare da El Lady Rumi. Da El Lady Rumi, bora, obrigado. Fala, bom dia, Gol, 790, centro da pista para Recife. 1790, número 2 para cópia, prefere a saída Pucajamo, transição Aracaju. Pucajamo, Caju, Gol, 790. Salvador, bom dia, Azul 5048. Azul 5048, ajuste de altímetro com 022, mantém a aproximação, vai de pista livre. Guardando pista livre com 1022, 5048. Né, 6200, no solo 38, ao livrar chame solo Salvador em 121, décima 1. 121, não vou chamar 62. Azul 5048, confirme esse visual com campo. Visual 5048. Bom dia, o chamar 6200, ao livrar. Chamar 6200, Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette para 08, Xanel 6200. Deixa uma olhada, chuva leve pelo campo. Sim, 5048. Salvador, bom dia, está 3895, 3895, autorização São Paulo Guarulhos, nível 340. São 3895, prepare da El Leda Motiva, aguardando qual é o número 3. Da El Leda Motiva, aguardando. Luna 556, copia. 556, prossiga. Autorizado Salvador, Serra Bravo, Golfo Lima, nível 360, conforme rota do plano. Saída da El Leda Irumi para interceptar por 9857. Decolagem pista no zero, curva direita. Transponder 5456, controle Salvador 119, décimo 8. Autorizado Rio de Janeiro Galeão, nível 360, a rota do plano de voo. Saída da El Leda Irumi, interceptar por 9857. Decolada 10, curva direita. O transponder 5456, controle Salvador 198, gol 1556. Luna 556, cotejamento correto, chame pronto para o estacionamento. Chamada, obrigado. Luna 790, copia. autorizado, Salvador, para o aeroporto de Guararapes, nível 370, via rota do plano de voo, saída Tucajamo, transição Aracaju. Transponder 5461, no decolagem destino 0, curva direita. Controle opera 119.8. Autorizado Recife 370, via roda plano de voo, decola pela 10, Pucajamo, Aracaju, 5461, né, transponder, 19.8. Só confirmando, a curva é a esquerda, não? Afirmo, curva à esquerda após decolagem. Tá ótimo, curva esquerda, né, o 790. Confirmação, portão pro Oxa 6200? 08. 08, muito grande, 6200. Oxa, né... Corrige, 1790, chame pronto para o estacionamento, portão 4. Chamaremos. Estabilizado em LS. Azul 4082. Ajustando 022. Pista no zero, molhada. Confirme se visual campo. Ainda negativo. Gente, continue a aproximação, aguarde instruções na parte visual. Pode parar visual. Salvador, bom dia, Lima Juliette Lima, transferiu, estabilizou. Matango Lima, Juliette Lima, ajuste 1022, mantém aproximação, informa o número 2 para pouso. Relativo, atenção após o estande já com referência, se autorizado circular à esquerda, pouso na 17. Avisto 800 pés, azul 4082. 4082, tráfego assustado, pista no zero molhada, chuva leve sobre campo, pouso autorizado, pista no zero, vento no 50 graus, meio dúzia de nós. Teve pouso 4082. Lima Juliette Lima, reporto que não será possível o cancelamento do plano para pouso pista 17 devido às condições do aeródromo agora, piorando, teto aproximado de 1000 pés, visibilidade de 2000 metros. Continue a aproximação para pouso pista 10, Lima Juliette Lima. Estabilizado, na 10, Lima Juliette Lima. Azul 4082, no solo aos 44, Alivestre, no solo Salvador em 121, décima 1. Solo em 121, décima 1, azul 4082. Oh, bom dia, azul 4082, Giovanna, se escuta. Tá visual? Tá sim. 4082. Estado pouso pistão 0, vento 150 graus, 079. Sou Rio Eco Delta Fox, localizado por localizador. Sabatango Eco Delta Fox, ajuste 1022. Mantenha a aproximação, informo pista molhada, chuva leve sobre o campo. Confirmo, certo? Teto estimado de 800 pés, Eco Delta Fox. Não foi direito, confirmo a base da camada. 800 pés, Eco Delta Fox. Certo. Tango Lima, direto Lima, no solo aos 46, ao livrar a Mistola Salvador em 121-1. O Eco Delta Fox informa que está livre e reporte visual. Juliette, portão 01. Juliette, portão 01, azul, 482. Falou, boa tarde, igual 556 no 612, pushback acionamento. 1556, aguarde, estimado de 2 minutos. Guardando, BR. Lima, Juliette, Lima, confirma o hangar que prossegue? Nada do BR. Lima Juliette Lima autorizado ingresso via Juliette, contorno a parte 1, chame novamente na Taxi Lima. Patango, Eco Delta Fox, pouso, pista no zero, vento 160 graus, 129. Juliette Lima, prossiga táxi via Lima, Mike, Quebec. Na Quebec, chame Torre 1, 1-8-3-9-5. Abatango Eco Delta Fox no solo aos 49 ao livrar Chame Solo Salvador em 121-1. Delta Fox, prossiga táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Lima, Juliette, Lima, torre 1895. Chame a torre 1-1895. Lima Juliette Lima, autorizado o cruzamento da pista 17 até o 45, quando estacionado, frequência livre. Obrigado, obrigado. gente aguarde, mantenha a posição, vai aguardar o Boeing da Gol iniciar, tá? Então, pode confirme o PAD que prossegue. Gol 556, a bordo 142. Autonomia de 3,40, alterna Guarulhos. Nona 556, táxi aprovado até o ponto de espera da pista 10, via Pátio 1 e táxi Índia. Ponto de espera, torre 1-18-95, Kenyagão 10-21. Ok, livre táxi, Pátio 1 no Índia, lá ponto de espera, chama a torre 1895. 556, obrigado, bom fim de semana. Igualmente. Aguarde, gol no 790. Claro. Doutor Fox, autorizado ingresso via Juliette, pátio 1. Chame novamente, Taxi Lima. Autorizado a linha até colar, pista 10, vento 180 graus, 119. Livre, alinha e decolar, pista 10, com 556. Voo 1556, correção do vento, 140 graus, 079. Obrigado, com 556. Fox, prossiga o táxi via Lima, Mike, Quebec. Na Quebec, chame a torre 1895 para o cruzamento. Yeah. Ainda em contato com o controle, poderia me informar as condições da pista no momento? São 3604, a pista encontra-se molhada. É, chuva forte ou moderada? Vento não chove sobre o campo, mas há pouco tempo atrás estava chovendo, chuva moderada. Muito obrigado. 1156. Decolado ao 56, chame em controle em 119, décima 8. Já 98, gol 556, bom dia. Taxi está aprovado até o ponto de espera da pista no zero, direita via Índia. Ponto de espera torre 118, décima 95, quem ligar 1019. Corrija 1021. Tem 21 no ajuste, via Índia, ponto de espera 1895, obrigado, bom dia. 1-0, bom final de semana. Igualmente. Obrigado. Gol 1790, condição de decolagem imediata. Gol 1790, autorizado a linha de decolar sem parada. Isso no zero, vento 140 graus, 129. A linha de decola sem parada da 10, gol 1790. Salvador, o TAM 3604, estabilizado final do X-ray. TAM 3604, ajuste 1022, mantenha a aproximação. Estimado de teto de 1000 pés, reporte visual. Portamento, tá. Gol 1790, decolado ao 00, chame controle em 119, décima 8. Chame controle, 798, gol 1790. 6213, autorização Galeão. Confirme, Zero Solo. Chanel 6213, autorização Galeão. Bom dia, Chané 6213, autorizado Salvador Galeão, nível 360, via rota do plano, saída da El, Lederume, intercepta por 9857. Decolagem pista no zero, curva à direita. Transponder 5467, controle Salvador 1, 19, décima 8. localizando no Salvador Galeão, na nível 360, rota do plano, da El Leda Irumi, Renovenda 8537, curva direita, 467-198, não controle, chamar na pronta, posição 08. Oxalema 203, cotejamento correto. Repouso 36. 3604, pouso autorizado, pistão 0, vento no 40 graus, zona 09, pistão 0 molhado, não chove sobre o campo, tráfego já avistado, está 3604. 604, avistou a 600 metros. 7. Azul 4076, informo que NH 1022, teto estimado de 600 pés, reporte visual. 7, 4076. Tran 3604, solo 03, ao livrar, chame solo Salvador em 121, décima 1. 121, vai chamar o Tran 3604. Salvador, cordial, Tran 3604, livrando à direita. 3604, táxi aprovado via Alfa Juliette, portão 111. Alfa Juliette, o nono, tá 3604. Azul 476, informo pista molhada e chuva no terceiro terço da pista. É com a chave estando. Gente, 476. Capitão Jet Serra Tango, autorizado ingresso no 7, reporte em área pronta. Avistou com 600 pés o 476. Gente, azul 476, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão 0, vento 150 graus, 099. E pouso 476. Juliette Serra Tango, aguarde para a decolagem. Juliette Serra Tango, condições de decolar de imediato? Decolo de imediato e agiliza o cruzamento do Tango, Juliette Serra Tango, vento 130 graus, 099, ajuste 1022, Juliette Serra Tango. Azul 4076, no solo ao 59, correção, no solo 05, ao livrar, chame solo Salvador em 121, décima 1. 21, boa. Azul 4144, aguarde, copia um minuto. Salvador. valor do avião 1407-6 ligando. Brasil 4076, táxi aprovado via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, por favor. Visual estimativa de 600 pés. Ciente, voando 9-2. Aguarde, TAM 3895. Aguardado. 06, chame e livrando o campo. Eu passo ali livrando o campo. Tá, Salvador Confins, nível 360, via rota do plano. Saída Arbor, após uma posição Elefa, DCT Sozop, intercepta Pêssilo 21. Decolagem Pêssilo 0, curva à direita. Transponder 5475, controle Salvador 1-19-8. Arbor, Elefa. Plano, Arbor, Elefa, depois direto para Sozop, Atos 2-1, Escola da 0-1. Não interfere na aproximação. Ciente, bola 9-2. 4, chame pronto para estacionamento, cortão 1, não? Marcha para mim. Copiado, Juliette A. Tango, chame em controle em 119-8. Chamar controle em 119-8, Juliette A. Tango. Para autorizado, chame táxi. Autorizado, livre. Puxa, só não achar o táxi. No 4076, mantém posição antes da Juliette, aguardando a aeronave puxando no portão 9 e já está sendo liberado seu portão previsto ao 9. Dois, pouso autorizado, vento no 60 graus, 109. Autorizado, pouso, gol no 962, avistou com 500 pés. Gente. Salvador, bom dia, gol 1864. 64, solo Salvador. Autorização, Maceió, sem informação, Vitor. Informação Whisky, gol 1864, autorizado Serra Bravo, Mike Oscar, nível 350, via Peslu no 7. Saída Puca, Jamo, transição Aracaju. Decolagem pista no 0, com a esquerda. Transponder 5507, controle Salvador 120-8. Corrijo, 119-8. Maceió, nível 350, decolada 10, curva esquerda, Puca, Jamaracaju, Zulu 17, aerovia 5507, aciona 19-8 ao controle, gol 1864. Eu penso no 97, aerovia, gol 1864, chame pronto, puxa essa meta. Então era pronto, portão 5-1864. Solo, gol no 962, tá na Alfa. Gol no 962, táxi aprovado via Alfa, mantém a posição antes da táxi e Juliette. Alfa vai manter antes da Juliette, gol no 962. táxi, o TAM-3895 com 1-86 a bordo, 3:40, onde ela confirma? 295, táxi aprovado, até o ponto de espera da pista 10, via Pátio 1 e táxi Índia. Ponto de espera Torre 18-95, QNH-1021. Está nível táxi com 1021, via Pátio 1 e após táxi Índia. Ponto de espera Torre em 118-95, tá 3895. Gracias.